Paulo espanca tímpano. Que tem à frente o casal Marlon e Luciana. Sempre todo mundo olhou. Fui lá no baile, que aconteceu? Ela parou e me chamou, chamou, chamou eu. Tímpano, tímpano. Ô novinha, cê é tudo de bom. Oh, oh, oh, oh. Tua boquinha me marcou com batom. Oh, oh, oh. Lapada no chão, dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão, ah, ah, dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão, ah, ah, ah, ah, ah. Livinho que vai mandar é pra tu obedecer. Bota a mãozinha no chão e começa a remexer. Livinho que vai mandar é pra tu obedecer. Bota a mãozinha no chão e começa a remexer. Novinha, oh novinha, cê é tudo de bom. Oh, oh, oh, oh. Tua boquinha me marcou com batom. Oh, oh, oh, oh. Espanca tímpano, fazendo a concorrência vazar. Produções e mixagens DJ Ian Show. O top do som automotivo. Agora você vai sentir a pressão exacerbada do som automotivo. Este é o Polo Espanca Tímpano. Seus ouvidos. solo espanca tímpano. Concorrência vaza. DJ Tímpano. Tímpano. Mas tá assim. Tá suave no final de semana. Para chama que é só brinco. De copo na banda. Dá uma olhada no portão. Aí, olha pra nós bandidos que tá com nós. Favorável. Volta pra que sou foda. Isso é o que tá com a vida. Faz o sinal da Rob 12. Faz o favor do sinal do Ronaldinho. Tá tranquilo. Tá favorável. São os vilão. Espanca tímpano. Ele chega botando na pressão. Olha aqui pra minha cara e vê se eu não tenho um cara daquele 1% mais safado do Brasil. Olha aqui, Luan. Olha aqui, Luan. DJ Ian Show, o top DJ do som automotivo. Canta Fortaleza! Vamos lá, DJ. Sou eu. A luz de belas pra elas. Eu mando flores, chocolates. Benício! Problema sempre foi ter grande coração. Seu Luiz. Oh, Daniel B. Vinícius Paeta. Onde a saudade do seu beijo. Trato todas iguais. Vai ficar histórico na Arena Castelão. Garota VIP, aonde tudo começou. Joga a mão e se me diz, vai safadão, camarote. Paulo espanca Timbana. Ele chega botando na pressão. Vai, safadão! Vai, safadão! É pá, separa, tá ligado? Sucesso, meu amigo Pedrinho Pegação! Tá todo mundo cantando essa aqui, ó. E quando eu entro na pista, o gato preme no prédio, cavalo, quarto de milha, sonzão na caminhonete, depois com a mulherada, cachaça dá na canela. Pro meu caminhão eu arrasto a mais bela pra fazer amor com ela, fazer amor com ela. Pro meu caminhão eu arrasto a mais bela pra fazer amor com ela, fazer amor com ela. E o batisteira grita bem que o boi tá na cancela. Valeu, meu cavalo. O meu cavalo é estilo capa louca, mansinho, abriu na faixa, é prancha, é de carro. Sabe aí um livro quando abre, é pá, é prancha, é pá, separa, tá ligado? O meu cavalo é estilo capa louca, mansinho, abriu na faixa, é prancha, é de carro. Sabe aí um livro quando abre, é pá, é prancha, é pá, separa, tá ligado? Sucesso, meu amigo Pedrinho Pegação. Capricha, meu menino prodígio. E quando eu entro na pista, o gato treme no prédio, cavalo, quarto de milha, sonzo na caminhonete, depois com a mulherada, cachaça tá na canela. Meu patrão Jorge Luiz Moça Flor, fazer amor com ela, pra fazer amor com ela. Pro meu caminhão eu arrasto a mais bela, pra fazer amor com ela, fazer amor com ela. E o Tamer Samba, ô Tamer Sancho, valeu, meu cavalo. Meu cavalo é estilo capa louca, mas eu abri o Cabaleste, Luca Paluca, mansinho, abriu na faixa, é prancha, é ligado. Sabe aí, é prancha, é prancha, é prancha. Separa, tá ligado. Garota VIP, nome de Skol, a melhor cerveja do Brasil. É chefe, né, pai? Se arruma e mata! Este é o Polo Espanca Timbano. Comentou com as amigas, rumo e mata é bom demais. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Depois que pega a primeira, as novinhas vem tudo atrás. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Elas gritam, ui, ai. Me vê na rua, novinha já vem atrás. Mas ela grita, ai, ui. Ela grita, ui, ai. Quando ela me vê na rua, ligeirinho já vem atrás. Comentou com as amigas que o Rominho é bom demais. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Depois que pega a primeira, as novinhas vem tudo atrás. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Comentou com as amigas, Rominho mata é bom demais. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Vai, vai, balança a roupa. Cê é bom e mata pra tocar no paredão. Assim, ó. E comentou com as amigas que o homem é bom demais. Comentou com as amigas, homem mata é bom demais. É bom demais, é bom demais. Depois que pega a primeira, as novinhas vem tudo atrás. E elas gritam, ai, ui. Elas gritam, ui, ai. Quando me vê na rua, ligeirinho já vem atrás. Elas gritam, ai, ui. Ela grita, ui, ai. Quando ela me vê na rua, ligeirinho já vem atrás. Comentou com as amigas, rumo e mata é bom demais. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Depois que pega a primeira, as novinhas vem tudo atrás. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Comentou com as amigas que o homem é bom demais. Chefe FSF, né, pai? FSF, né, pai? Depois que pega a primeira, as novinhas vem tudo atrás. FSF, né, pai? FSF, né, pai? Toca no paredão porque tu é homem mata. Tu é homem mata. Vai! Tem os seus ouvidos. Paulo espanca timba. Olha, mamãe, eu sou formado em medicina. Tomando cachaça nos postos de gasolina. Mamãe, eu sou formado em medicina. Tomando cachaça nos postos de gasolina. Se eu me mata pra tocar no paredão. Agora como eu vou me formar? Porque as novinhas rola em casa me chamando pra ligar meu paredão. Tomar um anumar. Mamãe, eu sou formado em medicina. Tomando cachaça nos postos de gasolina. Mamãe, eu sou formado em medicina. Tomando cachaça nos postos de gasolina. Mamãe, eu sou formado. Pra ligar meu paredão e tomar uma no bar. Mamãe, eu sou formado em medicina. Tomando cachaça nos postos de gasolina. Mamãe, eu sou formado em medicina. Tomando cachaça nos postos de gasolina. Mamãe, eu sou formado em medicina. Tomando cachaça nos postos de gasolina. Mamãe, eu sou formado em medicina. Tomando cachaça nos postos de gasolina. Obrigado, meu amigo Zé Cantor. Que alegria, que prazer ter você aqui comigo. Errou me mate, solteirões, solteirões. Vamos embora, vamos embora. Vamos se formar em meio de esquina. Mas é. Do jeito que o Zé Cantor gosta também, vai. Que balanço é esse, Rome Mata? Fala aqui com a minha mão, garota VIP. Paulo espanca timpano, que tem à frente o casal Marlon e Luciana. Baby, se duvidar, eu bebo de novo. Eu tô achando que bebi foi pouco, então não venha me amolar. Curti, se duvidar, eu curto de novo. Só pra você deixar de besteira, só pra você parar de falar. Se estressar, não vou discutir. Fala aqui com a minha mão. Fala aqui com a minha mão. Que hoje eu tô sem paciência e não quero discussão. Fala aqui com a minha mão. Fala aqui com a minha mão. Que hoje eu tô sem paciência e não quero discussão. Você, garota VIP, joga a mão em cima, fortalece e diz: vai, safadão.